pombas brancas que voam altas, riscando as sombras das nuvens largas, lá vão pombas que não voltam. Trazem dentro das asas prendas, nos bicos rosas, nuvens desfeitas no mar, bombas do meu cantar. Canto apenas lembranças vagas, vindas das sendas que ninguém sabe onde vão, pombas que não voltam, que não voltam. As sombras das nuvens largas, lá vão pombas que não voam.